Marcelo Zaniolo. E eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locon. E esse é o JPC Cast número 16. Ouvintes do Livrocast, hoje temos uma notícia extraordinária, de última mão, importante, imprescindível e que mudará o futuro e os rumos do Livrocast. Eu acho que o ideal é você inventar outra notícia agora, depois você dá a notícia real. Ficou foda. O Livrocast foi comprado pelo Bill Gates. Não. Foi pela Apple. Não foi pelo Facebook, mas curta lá a fanpage do Livrocast no Facebook. Adicione o Twitter também. Vamos fazer um suspense mais um tempinho? Cara, sério, na boa. Quando vocês derem a notícia, vai ser tão broxante pro ouvinte. Claro que não. Vamos fazer um suspense, então. Como é que vocês estão, amigos? Tudo bem com vocês? Tudo bem, cara. E contigo? Tudo certo, velho. Quanto tempo, né? Eu não falei nada porque eu achei que o Marcelo tava falando com os ouvintes. Não. Aí eu fiquei esperando eles responderem. Eu descobri hoje, pelos tweets do Livrocast, que o Livrocast é o podcast mais atencioso da podosfera, né? Os comentários são respondidos, né? Ah. E a gente não tem nem os Livro Robôs, né? É verdade. O cara que responde é muito legal, é muito bonito, é não. Muito... Não, chega. Tá, chega de enrolar, né? Vamos direto ao ponto. O Livrocast, eu e o Diego, no caso, né, como sócios, a gente acaba... Olha a importância disso, ouvinte. Já adquiri? É, adquirimos... Compramos nosso mais novo escravo, Rodrigo Carvalho. É, isso aí, cara. Eu tinha dito, tá registrado no Facebook, que a primeira vez que eu participasse do Livrocast, eu não sairia mais. Eu não disse? Tá escrito aí numa mensagem que eu mandei pra você. Não deu outra, né? Tá escrito. É, a culpa das estrelas. A gente falou sobre isso no episódio que tu participou com a gente há pouco tempo, acho, cara. É, acho que foi. Que você falou que eu tinha voltado como zumbi do mundo dos mortos, dos podcasts e tal. E que daí tu não ia mais embora e tal. Mas, cara, o Rodrigo agora faz parte, é um integrante fixo. Que isso? Do Livrocast. Cara, é um orgulho. Obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz. Pra quem não sabe, o Rodrigo é o sobrinho do professor Carvalho, aquele do, exatamente. Do Pokémon. Exatamente. Eu interrompi a minha jornada pra participar do Livrocast, né? Nas férias eu volto. Tá, vamos começar do começo de novo. Pra quem não sabe, o Rodrigo é do finado podcast Enquadrando e Andando. Exatamente. Amigo nosso da Podosfera, gravou com a gente uma vez, o link tá aqui embaixo na postagem, um JPCcast também. Se não me engano, foi o 13. Foi, não sei. Eu sei que foi sobre zumbis, né? Os dois livros eram temáticas zumbis. E cara, conversa vai, conversa vem, o passe tava barato, né? Extremamente barato. Pô, eu vou falar uma piada que eu já fiz em off, mas vou repetir agora ao vivo, entre aspas, né? Porque eu achei ela muito boa. O livro que precisava de um carioca pra fazer sucesso. É. Essa é a verdade. É. Todo podcast de sucesso tem um carioca ou vários cariocas. Agora eu entendi. Aqui a Disney pra fazer sucesso fez o Zé Carioca. Nossa. O Zé Carioca, o papagaio. Nossa, muito bom. Exatamente. E, Rodrigo, tu assinou o contrato já, cara? Ainda não assinei, tô avaliando, na verdade. Tem estágio probatório. Até porque eu sou viciado em cinema, né? E tô aqui aprendendo a me tornar um grande viciado em literatura. Eu gosto, claro, óbvio, mas cinema eu sou mais apaixonado. Por enquanto. É legal falar, né, que por enquanto tu vai participar de todos os JPCcasts. Exatamente. E quando tu tiver lido o livro, ou visto o filme, ou puder agregar a discussão, tu vai migrar também pro Livrocast em si, né, já que tu faz parte da equipe fixa. Exatamente. Eu ia falar membro fixo, mas pega mal, né? Pega mal. Então essa vai ser, por enquanto, a disposição do Rodrigo aqui, mas vai ajudar bastante. E, Rodrigo, pega o teu contrato rapidinho lá, cara. Não, tá aqui. Tá com irmãos? Tá nas minhas mãos, pode falar. Tá, vai pra página 18. Página 18. Cheguei, página 18. Lá embaixo tem as letrinhas miúdas, tá vendo? Consegue ler, não? Tô vendo. Eu vou ler pra ti, que eu acho que tá muito pequenininho. Na minha impressão, tá bem pequenininho. Me comprometo a editar todos os episódios, tá? Sim. Então... Na verdade, o convite veio por conta disso, né? Eu sei disso, né? Editar é chato. Olha lá, vamos chamar um bucha pra editar. Eu me sinto um estagiário, né? Na gravação. Mas tudo bem. Mas tô animado, cara. Tô animado com o projeto, tô animado com o podcast. Como eu já disse, eu gosto do Livrocast. Acho que ele tem uma ótima qualidade. E tava sentindo falta de gravar, né? E gravando assim, ainda mais com amigos, então fica melhor ainda. E é isso aí, muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, cara. Tomara que eu não consiga também um stalker como você tem, né? É, ô Marcelo, e tu começa a preparar a tua casinha lá na beira da praia em Jurerê, né? Aí quando o Rodrigo tiver de férias, vem aqui conhecer as praias de Floripa também. Pô, claro. Minha casinha na praia, na beira de Jurerê, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas então, galera, vamos lá, né? Chega de introdução de episódio já, né? Rodrigo, dá uma atenção aí no contrato, cara, assina ele, me entrega no final da gravação, beleza? Beleza. Não esqueça de fazer um furinho no dedo e marcar com sangue. Mais que um contrato, é um pacto, né? É um pacto. E vamos lá agora, então, pela primeira vez com o nosso terceiro integrante, Rodrigo Carvalho. Pela primeira vez oficializado, né? Julgar livros pela capa. Vamos lá. than a junkyard dog. Julgando pela capa. A saga Otori, o piso rouxinol. Crônicas Saxônicas, o último reino. Assustar então o Rodrigo, pra ser querido com ele de início, né, nessa empreitada, nessa nova vida dele na podosfera. Cara, começa julgando teu livro, fala quem é o autor, a capa, qual o título dele, por favor. Beleza, então. Eu escolhi esse livro, Saga Otori. A editora é Martins Fontes. Ele faz parte de uma trilogia escrito pela Lian Hearn. Cara, assim... A capa tá aqui embaixo na postagem. Isso. Mas descreve pra quem estiver ouvindo a gente no ônibus, por exemplo. Então, essa capa pra mim ela é muito chamativa, assim, né? Eu acho essa capa fodaça, né? Ele, na verdade, tem um fundo que é uma ilustração, uma gravura japonesa, tipicamente japonesa. Deve ser um persegueiro, um galho de um persegueiro, alguma coisa assim. Tem o título, o escudo da família Otori, e só isso, sabe? É simples, é limpa, né? É muito elegante a capa e me chamou muita atenção, muito, assim. Eu gosto da arte e é impressionante. Eu acho fodaça essa capa, que eles seguem a mesma capa pra trilogia, né? Só muda a cor e o título do livro. Essa capa é um pouco rosa com a letra dourada, né? Isso. Você vê o trabalho que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram com essa edição, que o título, né, Saga Otori e o próprio escudo, o brasão da família Otori, você tem o hot stamping. Esse dourado aí, essa parada metalizada, é essa técnica de hot stamping que encarece, cara, o produto. Então você vê como é um cuidado, assim, de entregar um produto melhor. É fodaço, cara. Muito boa. Eu acho essa capa muito boa mesmo. Assim. Conhecia, Diego? Não conhecia? Não conhecia. Infelizmente, não tenho o livro em mãos aqui pra ver o hot stamp na capa, que enaltece o trabalho do que desenhou a capa. Fica bonito, né? Uhum. Chama atenção e eu acho que sobe um degrau, sabe? Tipo, você fala, porra, isso aqui parece ser um produto diferenciado, né? E interessante que, assim, é um best-seller, né? Sucesso no mundo inteiro. Essa mulher, ela chegou a passar um bom tempo no Japão e foi exatamente depois dessa viagem que ela ficou pilhada de escrever a Saga Otori. Então, assim, provavelmente ela é muito precisa nas referências que ela usa, né? E é uma história fantasiosa, é um conto medieval fantasioso, só que, vamos dizer assim, baseado no Japão feudal. Então, porra, ela fez a pesquisa, ela conheceu os templos, conheceu a cultura de perto, então eu imagino que o texto esteja impregnado dessas informações, assim, que pra mim é muito bacana. Eu gosto muito disso. É uma temática que eu acho muito maneira. É isso que eu ia perguntar agora, cara. Eu conheci esse livro por ti há pouco tempo atrás, comentando comigo, quer pegar pra ler e tal. E tu gosta bastante desse universo japonês, né? Essa cultura japonesa. Cara, eu sou alucinado. Ô, Rodrigo, faz um favor, cara. Lê a sinopse do teu livro aí, por favor. Pra gente saber do que trata de verdade, assim. Vamos lá. É gigante, mas vamos lá. Por favor. Em sua fortaleza de muralhas escuras, o senhor e assassino Iida Sadamo observa seu famoso piso rouxinol. Construído com grande perícia, esse piso canta a cada passo de quem tenta atravessá-lo. Caraca. Porra, né? Foda. Cara, o título já é muito bom, né? O piso rouxinol. Eu já achei interessante demais o piso. Pra quem não sabe, não sei se tem alguém que não saiba disso, mas rouxinol é um pássaro. Mas vamos lá, continuando a sinopse. Nenhum ser humano consegue passar por ele sem ser ouvido. Mas no remoto povoado das montanhas, na parte alta das terras vastas e antigas dos três países, mora um menino fora do comum. Esse menino é Zaniolo. Voltando. Ele ainda está por descobrir sua verdadeira identidade e o grande mistério que lhe confere o poder de destruir as ambições assassinas de Iida. Criado entre os ocultos, povo isolado e voltado para o desenvolvimento da mente, Takeo, o protagonista, conhece apenas os caminhos da paz. No entanto, ele tem os dons sobrenaturais da tribo, uma audição extraordinária, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo e o poder de se tornar invisível. Então a gente percebe que tem uma magia e tal, maneiro, isso aí é legal. Gostei. Quando sua vida é salva pelo misterioso senhor Otori Shigeru, Takeo inicia a jornada que o levará ao encontro de seu destino, no interior das muralhas de Inuyama. Em seu trajeto, ele irá conhecer vingança e traição, honra e lealdade, beleza e magia, além da avassaladora paixão amorosa. Porra, moleque. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Quando conversaste comigo sobre esse livro no Facebook, cara, tu me falou que esse livro era o Guerra dos Tronos japonês. É, eu li algumas resenhas sobre ele e, vamos dizer assim, ele foi vendido um pouco, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, as resenhas tocam nesse ponto, que ele seria um Game of Thrones japonês, assim, num Japão medieval, né? Até porque é um baita apelo de mercado, né? Mercadológico. A questão é que, assim, por ele ter uma narrativa que tem traições, né, tipo, famílias lutando por império e tal, você acaba realmente realmente relacionando ao Game of Thrones, que tá muito em voga e tal. Mas não me parece ser tanto assim, não, sabe? Eu acho que tem um certo exagero. É, que pareceu uma brincadeira ali de... Lógico, toda história tem núcleos, né? De algum modo me fez pensar e lembrar do que tinha falado pra mim e tal. Mas eu, cara, achei muito bacana mesmo. Então, o livro, na verdade, não tem nem como ser, cara, um livro do Martin, porque ele tem um pouco mais de 300 páginas só. Uhum. Ele é pequeno, assim. Então, porra, isso aqui é um capítulo, né? É um personagem da saga lá. Então, não teria como ser. E eles são dois personagens principais, que é o Takeo e a Kaed, que é o casalzinho lá, formam um casalzinho e tal. O que eu acho interessante, pelo que eu li nas resenhas, que há duas narrativas, duas formas narrativas. Uma em primeira pessoa, que é do Takeo, e uma em terceira pessoa, quando entra essa personagem, essa mulher, assim. Então, não sei. Rolou uma crítica em relação a isso, traz um certo desconforto, essa troca de pessoa durante a narrativa, mas, não sei, só lendo pra saber como é que ficou. Mas né? Bacana, cara, bacana. O que tu achou, Diego, do livro, da capa, da sinopse, né, propriamente dita? A sinopse é empolgante. Talvez por ler muitas coisas ocidentais e não orientais, causa um estranhamento, a questão de medieval junto com poderes, mas talvez nada que a gente não tenha visto em filmes orientais, né? É. O negócio do tipo o tigre e o dragão, que os caras pulam, voam, pisam em cima da folha da árvore e saem correndo, sabe? Sei lá. Uhum. Eu senti alguma coisa nesse estilo. É, eu acho que tem a ver sim. Apesar de que a magia é bem leve. Eles chamam de baixa magia, né? Você tem alguns detalhes ali mais fantasiosos e tal, mas eu acho que é meio que calcado dentro de uma realidade, vamos imaginar assim, né? Dentro de uma coisa mais plausível, entre aspas, né? Me chama atenção, cara, que a narrativa japonesa, pelo pouco que eu conheço, não de livros provavelmente ditos, né? Mas de animes, mangás e tal, ou até de filmes, como o Diego mencionou agora. Essa magia, ela não é como a gente imagina poder, X-Men e tal, né? Uh-huh, como tu falou, Rodrigo, uma coisa mais próxima da... Como é que eu posso colocar isso? Eu acho que ela é mais orgânica, ela é mais misturada em si com questões de natureza, isso, né? Uma coisa mais espiritual, vamos esse colocar assim, né? Espiritual, a palavra que eu tava procurando é espiritual. Obrigado, cara. É bom tê-lo por aqui. Mas então, tipo, essa brincadeira, assim, ó, a ideia do piso rouxinol, a ideia de ter um menino que é diferente de tudo, sabe? Sim, sim, sim. São elementos que além de trazer essa aura japonesa, essa mística japonesa, tu colocou que a autora conheceu o país e quando voltou do Japão que quis escrever o livro, né? Sim, sim. São elementos que me fazem querer ler o livro, assim. Eu tenho interesse, cara, eu tenho interesse. Ah. Eu já tinha interesse quando tu mencionou comigo no Facebook, volto a repetir isso, mas é um livro que realmente vai para a minha estante brevemente. Ou tu me empresta, né? Empresta, eu mando pra você, pro Sedex. E, assim, eu li as primeiras páginas, tem uma narrativa fluida, é dinâmico, não tem uma perda de tempo com descrições, assim. O início é bastante acelerado, assim, pra você já entrar no clima. Parece interessante, sim. Parece ser um livro bacana. Tem uma média boa no Scooby, acho que é 4.2. Não tem muitas avaliações, não. Porque é engraçado, o livro é um best-seller mundial, mas no Brasil acho que ainda não explodiu. Ele foi lançado em 2002, cara. Tem, tipo, 12 anos, né? Se você for imaginar, tem a trilogia, que fecha um arco. Depois ela escreveu um quarto livro, que é 16 anos depois da trilogia. Depois ela escreveu um livro que é antes de tudo, tipo um prólogo, assim. Caraca. É, então, assim, já tem uma porrada de livro pra você ler. Eu tô vendo no Scooby aqui, Rodrigo. É realmente 4.2 a avaliação do seu livro. Foram 391 pessoas que avaliaram. É pouco, né? Tipo, não é tanto assim. É um livro de, como tu falou, 12 anos. É um livro realmente pouco lido e pouco avaliado, apesar de ser um best-seller. Exatamente. Né? Interessante, interessante. E aí, Diego, vamos ler o livro, cara? Bom, Marcelo, agora eu vou falar do meu. E depois você vai escolher um pra ler, né? Ah, então tá. Contrapartida, né? Já que o nosso amigo Rodrigo trouxe uma história medieval oriental, eu trouxe uma ocidental. Ocidental. E não foi combinado. E não foi combinado, foi uma surpresa, mas tudo bem. Não, interessante. Um empate maneiro, né? Não sei se todos conhecem, né? Mas é, o livro que eu trouxe, que é O Último Reino, é o primeiro livro das Crônicas Saxônicas do nem tão conhecido assim, Bernard Cornwell. Só. Nem tão conhecido assim, claro que é. Que também já escreveu as trilogias, as crônicas. O Diego foi irônico agora, cara, e eu achei que tava falando sério. Você meio que caiu, eu não entendi bem porquê. Cara, ele é tipo muito gênio, assim, é inquestionável, eu acho, né? Que também escreveu aí as trilogias das Crônicas de Arthur e A Busca do Graal. Essas Crônicas Saxônicas são trilogia também? Não, pelo que eu saiba, tá no sétimo, é isso? Sétimo livro, né? Eu... acho que tá no sétimo livro já. Só queria confirmar. Não faço ideia de até onde vai também. Vai longe. Vai longe. É, admito, não tenho lido o Cornel ainda, e esse vai ser o meu primeiro livro, e está aqui em mãos agora. Sério? É. O que me chamou a atenção na capa dele foi a questão de ter um, talvez, um primo distante, sei lá, porque aqui o cara tem a barba ruiva, né? Então, deve ser parente meu. Eu não entendi a referência, deixa eu ser sincero. É barba ruiva. É, eu acho que é a barba ruiva, pelo que eu entendi. A minha barba não é toda ruiva, né? Você tem alguns pelinhos ruivos. Ah, tá, pode ser. Meu pai é ruivo. Meu pai é de cabelo branco, cara. É, branco como conheceu ele agora, que tá velho, né? Mas já é um senhor. Mas ele tinha uma cabeça de fósforo. Né? Então tem aqui um cara de barba ruiva, com um elmo de perfil, e tem mais no fundo, como se fosse um cara segurando um escudo, uma bandeira. Acredito que deve estar em cima de um cavalo, mas não de ver na capa. Tem uns escudos, né? Me lembra muito... são os escudos, um cara com um machado, um cara com uma bandeira. Me lembra muito os escudos vikings, cara, daquela série Vikings que estou vendo. Ah, sim, claro. Baita série, aliás. Baita série, muito boa, muito boa. Uma capa predominantemente cinza e com destaque do vermelho da barba e do escudo dos caras. Ali. Vermelho sangue. Não, interessante que, assim, é uma capa quase monocromática, né? É que o vermelho, ele puxa muito, né? Sim. E dá um tom bacana pra capa, mas é quase monocromática. Muito boa. Ilustração foda, né? Traço muito bacana. Ele tem um alto relevo aqui no título, que é em preto, mas dá um efeito bacana, um brilho legal. E foi publicado pela editora Record. E não por menos, a sinopse desse livro é um pouquinho longa também. Mas vai lá, cara. A gente tem tempo já. A gente tem tempo. Vamos lá. É o Rodrigo que tá editando. Fala, vontade. Então vou errar várias vezes, fazer várias pausas. Vai anotando as claquetes aí, Rodrigo. Vai lá. Eu tivera uma infância perfeita, pelo menos para as ideias de um garoto. Havia sido criado entre homens, era livre e vivia solto. Não era restringido por nenhuma lei, não era incomodado por padres e era encorajado à violência. Infância boa desse moleque. O Fred nasceu na aristocracia do reino de Northúmbria. Órfão aos 10 anos, o menino é capturado pelos dinamarqueses, que lhe ensinaram um modo de vida viking. Aí, ó, referência que eu falei. Ai. Só que o destino de Fred está inevitavelmente ligado a Alfredo, rei de Wessex, governante do único reino inglês a não se dobrar perante a fúria dos guerreiros do norte. Aos 11 anos, o Thread está em dívida quanto à sua lealdade, mas uma matança em uma fria manhã de inverno o leva para o lado inglês, que a essa altura se encontra totalmente dominado pelos destemidos dinamarqueses. O Último Reino é o primeiro volume das Crônicas Saxônicas, série que apresenta a história de Alfredo, o Grande, e de seus descendentes. Em torno desse lendário personagem histórico, Bernard Cornwell tece uma belíssima história de lealdade dividida, amor relutante e heroísmo desesperado. O Thread, sem dúvida, é um dos personagens mais interessantes da longa galeria de heróis do autor. E O Último Reino, um de seus romances mais poderosos e apaixonados. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu também nunca li nada do Bernard Cornwell. Tá zoando, só eu li. Só, é o só... cara que é viciado em cinema, eu li, tá bom. Quem tu leu dele, cara? Cara, eu li aquela saga do Arqueiro, o Andarilho e o Herege. Cara, esse é um livro que eu peguei pra ler e eu não acabei. Tipo, pô, eu, sério? Desculpa, eu nem comecei, né? Eu era emprestado e eu devolvi, assim. Tipo, eu não consegui ler e devolvi pro cara pra evitar intrigas, né? Mas eu tenho muita vontade, pô, cara. Essa trilogia eu completei, né? E esse livro, O Último Reino, tá na minha lista, né, cara? Tá na minha lista. Cara, esse livro também eu tinha visto já, mas como eu falei, não foi o livro que eu peguei emprestado, né? Mas agora que o Diego falou, cara, é legal. Eu imaginei pela capa que tivesse algo a ver com os vikings, né? Que é um universo que eu adoro, cara. Eu tenho consumido mais recentemente, como eu falei, mas é muito bacana e não deixa de ser um chamariz maior ainda pro livro, sabe? Claro. Essa claro. Questão dos nórdicos, dos pagãos, né? Sei lá, acho muito bacana, cara. Não, é, porra, eu também gosto muito desse tipo de história também. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada, né? E, porra, a capa é foda. A capa é foda. Esse traço, essa ilustração é muito bacana, porque é estilizado, né? Tipo, funciona, né, cara? Tipo, pro livro, assim. Fica muito bacana. É, sem dúvida, não tem muito o que falar, não. É. Tem que ler. Tem que a ler. A fonte do título, né? O Último Reino ali, tem brincadeira nas letras e tal, bem bacana. Mas, cara, uma coisa legal do Cornwell, como eu falei, nunca li, mas o Rodrigo tá aqui pra testar isso, né? É um cara que em toda a história dele, ele traz muita coisa verídica, né? Sim. Tipo, traços históricos, personagens históricos, o cara, né? Tipo assim, ele pega uma Guerra dos 100 Anos e cria um romance ali dentro. Então, você tem vários momentos que, de fato, aconteceram, mas ele consegue inserir ali o romance em si dele, a fantasia, e tudo funciona organicamente. É impressionante, cara, é muito bom. Eu acho que ele, como criador de cena, construindo o clima e a cena, é incomparável, né? E ele é um cara que consegue escrever uma guerra que você consegue entender cada momento da guerra, né? Cada ato da guerra você consegue entender. E isso é extremamente foda, porque é natural você acabar se confundindo, né? Por inúmeras ações que estão rolando. O cara é muito foda, muito bom mesmo. Vou fazer um comparativo meio tosco aqui que todo mundo vai me sacrificar por fazer essa relação de Bernard Cornwell com um filme aí, cinema. Manda. Mas, resumindo, assim, como ele escreve seria tipo o Titanic. Por que Titanic? Porque o Titanic, no caso, é uma história de um barco que sai lá, vai atravessar o Atlântico, bate no iceberg e afunda. Entendi. Tem a história, um romancezinho no meio. Não, é que eu tomei um susto, foi tão. Como? Agora eu entendi a relação. Tipo, é uma história verídica, mas ele inventa um romance no meio. Isso. Um romance, não. Um romance que quer dizer não o romance entre duas pessoas, mas a história ele cria no meio. Ele assim. Cria personagens. Ele romanceia fatos e histórias. Uhum. Cara, eu preciso ler esse cara, velho. Eu preciso ler esse cara. Eu preciso ler os comentários depois que eu falei isso. É, o Titanic, cara, como assim? Eu tomei um choque. Eu falei, caralho, Titanic, como é que ele conseguiu fazer essa relação, assim? Meu cérebro começou a procurar a relação loucamente. Caralho, tem, mano. Eu também, meu Deus. E legal que o Rodrigo perguntou, como assim? Aí tu, o Titanic é o navio que afundou. Eu tô ligado. Não, isso eu tô ligado, sabe? Eu não tô conseguindo entender a relação ainda, mas, né? Cara, eu tô aqui no Scooby, cara. O livro, ele tá com nota 4.6, tá? E também não é um livro tão atual, né? Como o Diego falou, deve estar no sexto, sétimo livro, se não me engano, dessa série, né? As Crônicas Saxônicas. E ele foi avaliado por 3.545 pessoas. Como bem mais do que uma boa média pra quem tem bastante aversão, né? Ah, com certeza. Quando eu vi que o Diego ia jogar esse livro, a primeira reação minha foi o seguinte: Marcelo se contém, fala pouco pra não falar merda. Eu vi que a merda eu falo. Se abstém de falar coisas que tu acha que são verdade pra não dar bola fora, né, cara? Que porra, Bernard Cornwell. Marcelo, mas a leitura desse livro, acredito que seja mais ou menos isso também. Tu vai estar lendo. Assim, isso eu acho que é verdade, isso eu acho que é mentira. Pode ser. Eu acho assim, se você tá com vontade de falar alguma merda no LivroCast, cale-se, espere que o Diego fala por você a merda. Ele vai fazer uma observação que você tem vergonha de fazer, saca? Tipo, então deixa ele mais fazer. Fundo que o Titanic ninguém vai, né? Nossa senhora. Ó a influência. Ai, cara. Depois eu que faço as piadas boas. Cara, olha, vocês mandaram muito bem no episódio de hoje. São dois livros que eu quero ler, dois autores, né? Desculpa, Marcelo, tem que escolher um. Ah, não vou escolher nada, cara. Eu sou... Não, vai ter que escolher um, cara. Eu sou em cima do muro até no episódio. Qual livro você leria primeiro? Pronto. Aí. Vamos facilitar. Quantas páginas tem o teu, Diego? Cara, isso não é argumento. É, cara, é sim. Não, é sim. Isso não é argumento. Tem 362 páginas. Ah, mesma coisa quase. Putz, agora, tô fudido. Não, mas eu acho que provavelmente o Sagotor, ele é menor. Ele tem uma mancha gráfica muito pequena, cara. Tipo, margem gigante, assim. É muito fácil de ler, muito rápido. Cara, muito rápido. Eu vou escolher... Velho, é mal com o Rodrigo, cara. Ele acabou de chegar no podcast, sabe? Vai lá, seja sincero, vai, abre seu coração, pô. Tá, cara, isso é a prova de que a gente é sincero. É, não é porque o cara entrou agora que vai sair ganhando. É, verdade, né? Sai tem que saber como é que funciona, né? É, exatamente. Cara, eu quero ler Cornwell antes, cara. Cornwell é uma dívida antiga minha já. Porra! Tá, eu escolhi, já não quero causar intriga, gente. Vamos seguir. Beleza, vambora, vamos seguir. Ô, Rodrigo, pra onde que a gente vai agora, tu sabe, cara? Não, não tenho ideia. Não tem ideia, Diego? Dá uma luz pro Rodrigo aí. Bom, a gente agora vai pros comentários. Exatamente. Vamos pros comentários, então. Segue com a gente nos comentários, Rodrigo? Vamos lá. Vambora, então, cara. Já que eu não escolhi teu livro, né, cara? Eu tenho que te levar junto pra não ficar feio, né? Minha primeira participação nos comentários. Vamos ler, então, comentários e e-mails do último episódio do LivroCast. Para os comentários do episódio de hoje, do JPC Cast de hoje. Diego, temos uma promoção, um resultado pra dar, cara, de sorteio no LivroCast? Uhum. Ah, tá, é mesmo. É um sorteio do livro Laranja Mecânica, da editora Aleph. Conhece o livro, Rodrigo? Cara, conheço, mas só vi o filme, né? E que filme. Só conheço de nome, né? Conheço de nome essa parada aí. Mas então, Diego, me lembra aí, cara, como é que eram as regras desse sorteio? Assim como alguns outros que a gente já fez, era curtir a fanpage do LivroCast, compartilhar publicamente a imagem da promoção e clicar em Quero Participar na promoção. É isso aí, era fácil, né? Era extremamente fácil. Tem gente que não fez isso, né, cara? Eu acho que vocês roubaram, Marcelo. Tem gente que participa sem ler o regulamento. Mas deixando isso de lado, né? Rodrigo, eu vou te dar o prazer agora, cara, de mandar rufar os tambores pra gente fazer o sorteio. Que rufam os tambores. E a vencedora do sorteio de hoje foi a Thaís Leme. Que isso? Parabéns e boa leitura. A Thaís que não falta num bom navio, né? Puta que pariu! Caraca, ele tá atacado. Cara, eu juro, eu tentei segurar a risada, não consegui. Mas... Ô, Thaís, então a gente fica no aguardo, o cara vai entrar em contato contigo pelo Facebook. Tu manda o teu endereço pra gente, a gente envia o livro e a gente espera, eu tô falando em nome da equipe do Livrocast, que você goste do livro e depois volta e dá um feedback pra gente, que é bem bacana isso. Isso aí, é. Parabéns e obrigado por ter participado. Parabéns, Thaís. Obrigado por todo mundo que participou da promoção e até a próxima. É, mais sorte nas próximas, né? É, isso aí. Quem participe direito nas próximas. Vamos agora então para os comentários. Comentários. Você gostou dos livros mencionados nesse episódio e quer comprá-los, como que o ouvinte pode fazer? Bom, você pode comprar através de um dos links aqui embaixo na postagem e ajudar o Livrocast a crescer. Não, e o mais interessante agora é que você pode comprar tanto na Saraiva, no Submarino e na Cultura, né? Você escolhe ali um, qual que você prefere, você tem agora essas alternativas. Compare preços aqui embaixo na postagem, todos os links. E como que o ouvinte faz para levar para casa um pedaço do Locotopia ou do Livrocast? Basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar em loja aqui em cima no menu. Lá você vai encontrar canecas criativas, bonitas, vários modelos, qualidade, tudo que você já sabe. E tá na hora de dar uma pro Rodrigo, né, Diego? É, exatamente. Vocês têm que mandar uma pra mim, eu não tenho. vamos deixar ele escolher uma. É, vou escolher. Escolhe uma na loja e a gente manda pra ele. Eu vou deixar ele escolher uma que tem aqui no estoque. Agora, se você quiser opinar ou conversar com a gente aqui do Livrocast, comigo, com o Diego ou com o Rodrigo, é só escrever aqui embaixo na postagem, na parte de comentários, ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. E lógico de enviar nome, cidade, idade e profissão. Exatamente. Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no @Livrocast e no @Locotopia. E curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. Se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de dar 5 estrelas para o Livrocast e de deixar uma resenha para que mais pessoas se motivem a nos conhecer. Agora, se você está ouvindo a gente no Android, ouça o Livrocast através do Podstore. O Livrocast indica o Podstore. Amigos, começando a leitura de comentários, episódio de hoje, começando pelos comentários deixados lá no JPC Cast 15, que gravamos com o Bruno Lombardi. Lembra dele, Diego? Bruninho! Acho que o Rodrigo não chegou a ouvir, mas beleza, tem que ouvir depois, Rodrigo, tem que ouvir todos os episódios, cara. Eu tenho que ouvir todo, eu vou fazer fazer uma maratona. Uma maratona Livrocast, isso aí. Faça você também. É, mas eu vou começar por um cara que fez, mas deixa eu ler o comentário dele pra gente saber de quem estamos falando. Eu vou ler um comentário do Johnny Pinto, que pediu pra ser chamado de Johnny Figueiredo, mas achei mais engraçado o Johnny Pinto. Inclusive, você acha mais engraçado pediu... Johnny Pinto. Não, cara, eu achei engraçado porque ele pediu pra ler como Johnny Figueiredo. Entendi, porque entendi. O outro nome dele era piada própria. Entendi. Você gostou do Johnny Pinto? Não gostei nada. Ah, tá, enfim, segui, me arrependi já. Vai lá. É 20 anos de Maringá, Paraná, estudante de publicidade e propaganda. Coitado, né? Não pelo sobrenome, mas pela profissão que você tá escolhendo. Pelos dois, né? É, complicado. Sei muito bem como é que é isso. É. Sobre o livro Sobrevivente, o legal é que os capítulos e as páginas são numeradas de trás pra frente. Parece uma contagem regressiva pra morte do protagonista. No próprio início do livro, o autor coloca essa nota, o que torna diferente a leitura e bem interessante. E daí, olha só, prestem atenção, ele mandou um e-mail depois de comentar, dizendo o seguinte: Olá, amigos, gostaria de saber se o Livrocast acabou, carinha de triste. Por enquanto não. É, não, olha só. O último foi dia 12 de julho. Ele tá falando do Livrocast 44, na época que ele comentou isso, né? Uh-huh. Descobri o site hoje, dia 27 de julho. Pesquisando sobre podcasts de livros e achei muito interessante o de vocês. Poxa, agora que encontrei um podcast com conteúdo que me interessa e eu sou viciado em livros, o podcast vai acabar? Muito obrigado desde já pela atenção. Achei muito engraçado isso, cara. O bicho apavorado, achando que o Livrocast ia acabar. Não, o Livrocast não acabou. O problema é que o Diego e o Zaniolo são preguiçosos mesmo. Então eles não têm uma regularidade. Eles não lançam mais de 2 programas por mês. Esse é o problema, meu cara. Esse é o problema. Eu estou aqui pra solucionar isso, pra resolver esse problema. Vamos resolver isso. Não, mas é assim mesmo. Todo funcionário novo chega na empresa querendo mudar tudo porque tá tudo errado. É, chega empolgado. Chega empolgado e menos de 2 meses já tá ele também, tipo, enrolando, confuso. Vamos dar um mês pro Rodrigo ver o que acontece, né? Não, mas então assim, Johnny, pra quem for novo, não saber. O Livrocast tem dois episódios, por enquanto, mensais, né? Um Livrocast por mês e um JPCcast por mês. Então se alterna a cada 15 dias. E não acabamos e não pretendemos acabar. O Rodrigo é prova disso, acabou de entrar, então, fôlego novo pra edição. Imagina, né? Imagina essa porra acaba no final do ano, cara. Na moral, sou zicado. Ou então você, tipo assim, chego eu animadão. Não, nós vamos ter 4 programas no mês e 2 especiais. Aí passa o mês, cara, na boa. Um julgando pela capa e um Livrocast. Tá bom. Chega. Tá bom, Dois programas só. Mas um comentário aqui. O Johnny, depois que ele descobriu que não tinha acabado, ele fez a maratona e ele mandou 3 e-mails gigantes pra gente. Maneiro, hein? Eu vou mandar pra vocês depois. Ele mandou analisando episódio por episódio. Que isso? Sério. Maneiro, sério. Cara. Eu vou mandar pra vocês depois, darem uma olhadinha e eu tenho que pensar como responder isso pra ele, que é muito, muito texto, não consigo responder. Eu vou mandar uma coisa mais geral, mas eu quero a opinião de vocês. Mas, Johnny, obrigado por comentar, cara, e fica tranquilo que vamos durar bastante tempo e amém. Jardel Maximiliano, ele é tipo um gladiador, né? É o Maximus. É, 29 anos, psicólogo, escritor do manual prático do Canalha Sentimental. Cara, achei interessante isso. Vou dar uma pesquisada. É um blog. Ah, é um blog? Interessante, interessante. É, aqui embaixo na postagem tá o blog. De Lavras, Minas Gerais. Olá, Livrocasters. Parabéns pelo programa, que desta vez escolheu livros que, na minha opinião, são ótimos. Esse foi o primeiro JPC em que havia lido sobre os dois livros e vou dar minhas opiniões e tentar não estragar as surpresas que ambos trazem. É, o primeiro livro que ele vai falar aqui é o Sol Desvelado. Li ele na minha adolescência. A sociedade retratada ali é bem exótica e a organização dela faz com que o mistério sobre o assassinato seja bem maior. Asimov utiliza magistralmente as três leis da robótica novamente e temos uma trama bem construída e sem termos muito complexos. Confesso que não sabia que ela era a continuação de outro livro e agradeço a vocês pela informação. É, Rodrigo, ele tá falando aqui só do Sol Desvelado, do Asimov, que a gente falou no último episódio, pra ti não se perder. Sim, sim. Bacana, bacana. Aliás, eu tenho curiosidade de ler esse também, livro. Também tenho. É, falando agora sobre O Sobrevivente, foi o terceiro livro do Chuck Palahniuk, que li. Antes dele havia lido O Clube da Luta e O Cantiga de Ninar. A história prende a gente e vamos acompanhando os caminhos do protagonista e imaginando o porquê dele estar naquele avião. O autor traz mais uma vez aqueles personagens insanos que ele constrói e que mesmo assim tem seu carisma. É um ótimo livro. O momento em que ele fala sobre religião e seitas é bem interessante e neste livro temos muitas citações sobre como retirar manchas dos mais variados tipos, assim como no Clube da Luta. Recebemos informações sobre os materiais para produzir explosivos. Ele destaca a participação do Bruno e dá os parabéns aos envolvidos e boas leituras. Olha a concorrência. É, tá complicado, tá complicado. Fica ligado aí, Rodrigo, que estão elegendo o Bruno, olha só, cara. Caralho, Zaniolo. Não, o Zaniolo não, mas... tá rifando a porra da vaga no Livrocast. É tipo um leilão, mano. Caraca. É isso aí, é isso aí. Não, cara, um comentário só que Jardel, obrigado por... Que bom, né, que tu leu os dois livros, obrigado pelo teu feedback. Eu quero discutir com vocês dois, Diego e Rodrigo, depois em off, uma possibilidade de usarmos esses feedbacks dos ouvintes pra alguma coisa. Pra ler no JPC. É, eu não sei o quê. Não. Ao invés de ler aqui detalhadamente e tal, até porque eu dei uma resumida no e-mail do cara e tal, mas é legal a gente pegar essa opinião do ouvinte, que é uma opinião muito gabaritada de gente que leu, que lê bastante, que entende do assunto, e transpor pra outro formato. Vamos conversar depois em off sobre isso. Jardel, muito obrigado, cara, e até o próximo comentário. E agora, então, falando sobre os comentários do Livrocast 45, aqui vai um comentário do Wilson Brancaglione. Brancaglione, Branca. Brancaglione. A gente sempre tenta falar e sempre fala errado, isso, cara. Enfim. Desculpa, Wilson. Sem querer. Brancaglione. 38 anos, bancário, São Paulo, capital. Bom, Marcelo e Diego. E Rodrigo. E agora pode começar a falar em Rodrigo, né? Isso aí. Acolham o Rodrigo, por favor, gente. Por favor. Órfão de podcast. Esse livro eu comprei pelo cast que vocês fizeram e está na minha lista para leitura. Bom, agora que se você vai comprar algum livro novo, pode comprar pelos links que a gente acabou de comentar aqui. Saraiva, Cultura e Submarino. Deixar claro só que ele tá falando do livro Laranja Mecânica, né? Isso, do livro cast 45. Exatamente. Assisti ao filme há muito tempo e depois desse programa vou lê-lo novamente. Vou vê-lo? Isso? Nossa, eu tô sem óculos. Não tô vendo direito, né? É, não tô... Exatamente, não tô... Puta que pariu. Desculpa, Rodrigo. Vou vê-lo novamente. Stanley Kubrick é fantástico. Parabéns pelo episódio. Ficou muito bom. Que bom, né, cara? Convencemos alguém a ler o livro por nossa causa, comprar um livro por nossa causa. E o Rodrigo pode falar, né? Um clássico que deve ser revisto também, né? Pô, deve ser visto, revisto, revisto de novo. O filme é fantástico. É fantástico, fantástico. Eu acho que a gente tem que ter, de fato, né, alguns programas pra ter uns duelos entre os filmes, né? Filmes e livros. livros, né? Não tem tanto essa questão de qual é o melhor, é o livro, é o filme, blá, blá, blá. Deixa de ser interessante, às vezes, trazer isso como pauta, né? Quem sabe? É, desculpa aí, Rodrigo, mas um livro sempre vai ganhar. Não sei, não sei. No LivroCast, o livro sempre ganha. Mas é menos, né? talvez na maioria das vezes, mas isso aí é pra um outro programa, outro momento, quem sabe? Vamos anotando aí numa pauta que a gente vai mudar aqui pra frente, gente, sem dar muito spoiler pro vídeo. Mas é bacana. Wilson, obrigado por comentar, cara, sempre ouvir a gente, sempre acompanhar. É muito legal esse tipo de feedback. E valeu por aceitar a nossa opinião, né? A gente falou que o livro era bom, foi lá o cara e comprou. Então, abraço, cara. Isso aí. Também falando desse LivroCast, né, do Laranja Mecânica, tem o Juan Carlos Borges Witzel, é isso? Witzel. Não sei. Witzel. Foda-se vocês. O Juan Carlos Borges Witzel, ou seja lá o que for, Uberaba de Minas Gerais. Só queria registrar o cast. Parabéns a todos da equipe, foi realmente sensacional. Confesso que ainda não li o livro, vou comprar pelo link, ó, ele vai comprar pelo link, isso aí. Isso, muito bom. E só fui ver o filme há aproximadamente um mês, em uma sessão especial de clássicos que está rolando em BH. Fiquei surpreso em como o filme é bom ainda nos dias de hoje. Mais uma vez, parabéns pelo excelente programa e que vocês ganhem dinheiro rápido com Locotopia LivroCast para termos cada vez mais programas de qualidade. Ai, Rodrigo. Amém. Rodrigo chegou na hora certa, cara. É isso aí. Depois eu passo o número da conta, tu pode depositar lá, tá? É, a gente ganha dinheiro rapidinho. Só depositar. É isso aí. Mas, Luan, só deixando claro, se tu não comprou o livro ainda, cara, aqui embaixo na postagem eu vou pôr o link atualizado do Submarino, da Cultura, da Saraiva, né? Isso aí. Compre por esses links que a comissão é maior. Ah, não compra naquele link anterior, não. Mas se comprou, cara, tá tranquilo, não se preocupa, ajudou a gente de qualquer forma, a gente fica feliz em saber que você comprou por nossa causa. Valeu, meu Juan. Ô, Marcelo, só tem uma coisa, cara. Eu sei que ele falou que comprou, ou vai comprar pelo link, mas o Juan Carlos Borges, não deixou idade e profissão. Que idade ele tem, Diego? Vai lá, responde aí. Blá, blá, blá, deixa eu ver. Olha, pela ambição dele, deve ter, sei lá, 16, 17? 17 anos. Pelo nível de ambição, tipo, não quero que ganhe dinheiro logo, sabe? Assim, sei lá, acho que ele não deve ter muito dinheiro. Na verdade, eu acho que eu entendi. Na verdade, pela ingenuidade dele, deve ter 16, 17 anos, é isso, né? Por ser otimista com a vida, que vai ganhar dinheiro um dia com isso, sabe? É, podcast não dá dinheiro não, cara, dá dívida, assim, trabalho. É verdade. É, então ele deve ser estudante ainda, né? Porque, sei lá, cursinho pra vestibular. Mas... Ele quer fazer o quê no vestibular, Diego? Só pra fechar aqui. Mas se ele tem 16 ou 17 anos, ele não poderia ter visto os Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica é 18 anos ou é 16 anos? Não sei. Boa. Acho que é 18? Você não poderia ter visto, não? Que isso, rapaz? Que isso? Olha só. Tem que falar com a mãe dele. Tem que falar com a mãe dele. Tá vendo esses filmes impróprios, cara? É isso aí. A internet estragando as crianças de hoje em dia. Caraca, velho. A gente tá brincando e tá levando a sério a parada. Não sei se doente, cara. Bom, ele deve estar custando aí pra vestibular pra fazer ciências da computação. É um nerd aí de espinha. Pode ser. Né? É. Com os dedos sujos de Doritos. Deve estar criando agora. Ele deve estar criando agora um podcast, né? Exatamente. Sobre cinema e tal, porque ele tá empolgado com Laranja Mecânica, achando que vai ganhar dinheiro com podcast e tal. Coitado, vai se decepcionar. Ô Juan, desculpa a brincadeira, cara. Não passa disso, é uma brincadeira. Da próxima vez, deixa idade, profissão. Aí, comenta mais vezes aí pra gente saber os teus dados certinho, por favor. Abração, Juan. E pra fechar a leitura de comentários desse episódio, um e-mail que eu recebi, que na verdade não fala de nenhum episódio específico, mas que fala do LivroCast, e eu acho muito bacana ler ele aqui agora. Cara, eu gostei da descrição, cara. Gostei da descrição do Sandro. Muito boa. Muito boa. Deixa eu... Bem específico, bem específico. Bem direto. Como é que é? Bem detalhado também, né? Então, pro ouvinte entender de quem a gente tá falando, o que o Rodrigo tá falando agora, quem mandou o e-mail foi o Sandro, 32 anos, empresário, surfista, jiu-jiteiro, amante de livros, ex-mulherengo, futuro papai, e atualmente viciado em podcasts. Ele coloca aqui, principalmente no LivroCast, Bacanudo e Nerdcast. Olha só. Ah, isso aí. Bem detalhado, bem específico, bem sincero, né? É, isso aí. Gostei da ordem, Marcelo. E se for lembrar de... Se tiver alguma coisa a ver, não sei, né? Com os ingredientes de qualquer embalagem que a gente leia de comida, né? Os ingredientes sempre... O primeiro é o que tem maior quantidade. Isso aí. Olha só, LivroCast, depois Bacanudo, depois Nerdcast, né? Isso. Muito bom. Abraço, Pedro. Não pelo LivroCast no começo, mas pelo Nerdcast no final. Falando em Bacanudo, abraço pro Pedro, link aqui embaixo do Bacanudo, podcast bacana. Uou. Fala galera do LivroCast, beleza? Beleza. Tranquilo? Isso aí, é tranquilo. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Já ouvi quase 20 episódios e estou adorando cada vez mais. Realmente a edição vem melhorando a cada novo podcast. Olha a resposta. Bom, o livro e o autor que vem indicar é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, na minha opinião, um dos melhores autores da nova geração. Outro livro nacional que li recentemente e gostei foi o Pólvora, Chumbo e Sexo, do Tico Santa Cruz. Fui ávido ouvir o podcast 34, em que a gente fala do Tico Santa Cruz, né, do Tesão e do Clube da Insônia, se não me engano. É isso, Diego? Me corrija? Exatamente. Na esperança de escutar a opinião de vocês sobre este livro em questão, o Pólvora, Chumbo e Sexo, mas nem sequer comentaram a existência do mesmo. Enfim, continue com esse belo trabalho e muito obrigado por lerem meu e-mail. Tudo de bom em suas vidas. Abraço. Abraço, cara. Então eu começo falando pro Sandro, que é empresário, surfista, etc, né? Cara, bacana, obrigado por ouvir a gente. Fico feliz de ter colocado a gente juntos do Nerdcast, que é uma vanguarda aí, né? Sem dúvida o podcast mais ouvido de toda a podosfera nacional, quiçá mundial. E, cara, Barba Ensopada de Sangue, vocês conhecem Diego e Rodrigo? Não. Olha, não. O Marcelo já vem me pedindo pra gravar desse livro há um bom tempo. Mais de ano já, né? Há mais de ano. Então tá na hora de pôr a pauta, né, gente? É isso aí. Achei interessante que o Sandro, ele escreveu um e-mail dando uma indicação de livro. É interessante, né? Mandem indicações de livro, né? Isso ajuda muito. Claro, cara, claro. Por favor, façam isso. Esse livro eu tenho aqui comigo, eu não li ainda, eu ouvi falar muito bem dele e eu tô maluco pra gente colocar na pauta e gravar um episódio sobre. Então, Sandro, pode deixar que curto prazo, médio prazo, longo prazo, um dia será tratado Barba Ensopada de Sangue. E essa canelada, entre aspas, que ele nos deu aqui, né, do Pólvora, Chumbo e Sexo, fica uma justificativa muito clara. A gente gravou o Tico Santa Cruz, episódio 34, em setembro, se não me engano, de 2013. Esse livro em questão foi lançado agora em fevereiro, eu acho, de 2014. Então, se a gente soubesse que ele existia, a gente era, sei lá, a gente tava vindo do futuro, né? Exatamente. Seria uma premonição foda. Então, até esse episódio do Tico Santa Cruz, a gente gravou ele depois de vir uma palestra do autor, que ele falou dos dois livros em questão lá e tal, e ele nem sequer mencionou esse terceiro livro dele. Então, Sandro, desculpa, cara, tu deve ter ouvido agora mais recentemente, né? Então, eu entendo essa tua vontade de ouvir sobre esse livro que tu gostou tanto, mas fica pra uma próxima oportunidade, de repente até um Jogando Pela Capa, vamos ver como a gente faz isso. E, cara, obrigado pela mini maratona de episódios, né? 20 episódios já, continua ouvindo a gente e comentando. Então, pra finalizar o episódio de hoje, vamos aos agradecimentos. Agradecemos ao Bruno Lombardi, do Milkshake Sem Gelo, que participou do JPCcast 14 com a gente, né? E falou nos comentários que poderia ficar horas falando sobre Isaac Asimov. Ainda bem que ele não ficou. Exatamente. Ele podia ter ficado, porque nessa época eu não editava ainda, né? Então não tem problema nenhum. Mas ele realmente ficaria horas falando. É, esse é o problema. Na verdade, ele ficou horas falando, né? O Marcelo que editou e botou só alguns minutos. É, deu tchau pra ele, ficou mudo aqui, né? Eu e o Diego fomos lavar louça, limpar a casa e tal, e voltamos no fim da conversa. Ele deixou também nos comentários um conto de Isaac Asimov, que é o favorito dele. Maneiro. Tipo, ele não falou no cast e vai continuar falando, né? Não, é. O conto é chamado A Última Pergunta e aqui embaixo na postagem tem o link pra quem quiser dar uma lida. Agradecemos ao Marcos Alencar do LeituraCast, que ficou curioso para ler os livros citados no JPCcast 14 e nos indica outros para leitura. É, outros livros que vamos analisar e ver se colocamos na pauta também. Muito obrigado, amigo. Isso é. Agradecemos ao Gabriel Fjen, ou alguma coisa parecida com isso, que diz que vale mesmo a pena conferir a série Robôs do Isaac Asimov. Agradecemos também a Joana Mazen, com som de... Opa, errei de novo. S com som de Z. Agradecemos também a... Isso. Agradecemos também a Joana Mazen. Mazen, é isso. S com som de... Ah, então tava certo, cacete. Tá. Tá, vamos lá. Eu falei certo, achei que errado. Agora vai. Agradecemos também a Joana Mazen, agora falei certo. Isso. Que agradece por não ser operadora de telemarketing e pergunta quantos cachorros o Diego tem. Isso, quantos tem, Diego? São 14. Não, tá zoando. Sério? Não, sacanagem. Ah tá, porra. Caralho, até me assustei. Bom, agora. É até triste falar sobre isso, mas agora são dois. Não vou perguntar por quê, porque é triste a resposta e vamos continuar. Agradecemos ao Paulo Sérgio, que nos pede um episódio sobre o livro O Nome do Vento e diz que nós somos o melhor podcast de literatura da internet. Olha, o que podemos dizer pra ele, cara, sobre O Nome do Vento? Falamos alguma coisa ou não? Eu queria saber onde mais existem podcasts que não na internet. É um jeito esperto de mudar de assunto não responder a pergunta, Diego. Exatamente. Paulo Sérgio, aguarde que você terá informações sobre O Nome do Vento em breve. Agradecemos ao Douglas Amâncio, que leu A Sombra do Vento. Aí. Ó, mais um livro com vento aí, né? O melhor livro do mundo. E voltou aqui só para nos agradecer pela indicação e dizer que adorou o livro. O melhor livro do mundo. Tinha mais a que ler mesmo. E quem não fez, tô brigado com quem não fez isso ainda. Se o vento tem sombra, tem nome, o que mais que ele tem, cara? Dá pra ter uma trilogia do vento já, né? O vento traz tudo, cara. É fácil. E por fim, agradecemos ao Anderson Messias, que se não ganhar Laranja Mecânica no sorteio, e não ganhou, vai comprar porque ficou muito interessado em ler o livro. E vai comprar no link aqui embaixo no postagem. É, exatamente. Nosso ouvinte diretamente da Alemanha. Mas então era isso, o JPCcast de hoje fica por aqui. Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, cara. Muito bom. Gravemos muitas e muitas vezes ainda. Gravaremos. Enfim, amém. Vamos lá. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Isso aí, abração. É isso aí. When you come assim como alguns outros que a gente já fez, era curtir a fanpage do Livrocast, compartilhar publicamente a imagem da promoção. Peraí, tem um cachorro latindo foda atrás. Ele tá latindo foda. Foda, foda, foda. Vai ficar latindo. Vai ficar latindo. Então, enquanto ele não parou, não? Não. Oi? Parou, hein? Mataram o cachorro, parou. Aproveita, aproveita e vai. Cara, Diego matou o cachorro. Voltou, é pra ele que tá vivo. Cara, bizarro. Vai lá, vai lá. Vai lá, Diego. Curtir a fanpage do Livrocast no Facebook. Cara, esse cachorro é muito chato. Ah, não, ela mata o cachorro mesmo, vai lá. Se você gostou dos livros mencionados nesse episódio... Peraí. É, agora é uma alarme. Começou a alarme. Poxa, que merda, foi melhor que eu comecei. Ai, caralho. Ô, Marcelo, mata esse alarme aí, cara. Matei, pronto.